Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de um ouvinte que escreve: gostaria de realizar uma dinâmica de grupo em minha empresa para selecionar vendedores, mas não tenho muita experiência nesses processos. Em outra empresa que trabalhei, participei das equipes que organizavam dinâmicas, mas agora estou numa empresa menor e faço tudo sozinho. Tenho uma dúvida: como posso identificar quando um candidato está sendo espontâneo ou fingindo determinado comportamento? Olha, prezado ouvinte, primeiro um alerta: dinâmicas são processos complexos. Se você tiver dúvidas de como organizar, não relute em procurar auxílio para diagnóstico dos candidatos. Em todo caso, organizar um encontro onde estejam os candidatos a vendedor da empresa e, deste encontro, observar quem melhor se adequa ao perfil da empresa e do cargo, pode sim ser uma boa ferramenta a seu dispor. Dinâmica também são processos nervosos, por isso é necessário quebrar o gelo para amenizar a tensão. Se você vai selecionar vendedores, precisa organizar exercícios nos quais os candidatos demonstrem suas aptidões e habilidades. Para determinar as reais condições dos candidatos, você precisa criar exercício onde eles precisem resolver problemas. Dê a eles um tempo certo para isso. Quanto menor o tempo, maior a espontaneidade e pressão, pois dificilmente terão tempo para enrolação. Na área comercial, atender, resolver e ser ágil são determinantes importantes na contratação de um vendedor. Pense nisso, enquanto lhes digo: se apravante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.